por vezes encontramos editados em Blu-ray 4K filmes que não estão nem perto, nem nada que se pareça do espectro de cinema que se pensaria editar comercialmente. E eu tenho uma teoria, não sei se é válida se não, mas é que às vezes são encontradas fitas em tão boa qualidade, mesmo filmes obscuros ou filmes que tiveram pouco reconhecimento comercial ou baixa qualidade ou que foram feitos para mercados diferentes, mas que a cópia é encontrada em tão boa qualidade que seria um desperdício não a digitalizar. E isto aconteceu desta vez com o filme que vos vou falar hoje. An asphalt jungle. An urban skyline of fear. Waiting. Watching. Destroying. You're not safe anymore to walk the streets. When every hour, 163 more people become victims of assault. You live at the mercy of the animals who inhabit the streets of every city. People who place little value on their lives, and even less on yours. You live in a country where 12 women are raped every minute, where 65 people are murdered each day. Vigilante é um título dos anos 80, 1982, e é um revenge movie. Vem daquela escola de revenge movies iniciada no início dos anos 70 e que se prolongou até meados dos anos 80. É claramente um filme que se cola a Death Wish, de Charles Bronson. Conta mais ou menos a mesma história, que é um casal que é assaltado e de maneira brutal, com uma violência excessiva que nos dias de hoje nunca passaria em filme algum. O gangue viola a esposa e mata o filho, a criança. Mas não se limita a matar, mata com laivos de malvadez e crueldade. É uma criança que está na casa de banho, encurralada, porque o gangue, entretanto, persegue o miúdo até ao cimo das escadas e depois o miúdo fica encurralado, e aquilo que se vê é o malandrinho saca da caçadeira, dispara e conseguimos ver pedaços da criança a saírem pela janela da casa de banho. Uma coisa levezinha. A partir daqui o nosso herói chega à casa e dá com aquele espetáculo. Polícia, entretanto o caso vai para tribunal, mas em tribunal o advogado daquele gangue maléfico de malandrins paga ao juiz para absolver o assassino. E o pai, furioso, chateia-se e diz: isto não pode ser assim, que crueldade, o meu filho, a minha esposa. E o juiz dá-lhe um mês de prisão por ser indecoroso e por faltar ao respeito à instituição sagrada que é o tribunal. O gajo vai para a prisão, está lá um mês, a endurecer, e depois volta para se vingar. A partir daqui é óbvio o que vai acontecer. Junta-se ao gangue do bem, dos vigilantes, com Fred Williamson, toca a despachar neles. É um filme mal equilibrado, é um filme que tem um primeiro ato enorme, um filme que dura uma hora e meia e que leva 30 minutos para chegar àquela situação em que a família é assassinada, quando todos sabemos o que é que vai acontecer. Depois tem um segundo ato muito comprido, com esta linha narrativa em que ele vai para a prisão, completamente fora de ritmo, completamente fora do que é o tom do resto do filme. Nem se percebe bem o que é que acontece ali. Ele vai para a prisão, está lá um mês, tem um amigo que lhe explica coisas, sai com sede de vingança, e depois aquele último ato em que ele persegue quem fez mal aos seus familiares, é curto e dá a ideia que ainda falta mais filme pela frente. O Revenge Movie é um filme, é um género de cinema que eu gosto muito, porque, à semelhança das telenovelas brasileiras, nos cutuca aquela parte do cérebro da justiça, apresentando situações atrás de situações em que alguém está a ser injustiçado, em que alguém está a ser brutalizado, e cá dentro nós fervemos, cá dentro nós queremos que haja justiça para aquela pessoa. Aqueles têm que morrer, tem que haver sangue, alguém tem que pegar nele e o desfazer. E depois, no fim, quando chega essa cena, nós sentimos aquela adrenalina orgásmica de pessoas a morrer dentro daquilo que é a nossa justiça, a justiça que este filme coloca nesta bolha. Um filme que eu também vi recentemente, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas também a capa é horrível. A capa original é um gangue que parece um conjunto de piratas numa rave party dos anos 90, ou uns daqueles piratas das festas de crianças que fazem malabarismo. De facto, é uma capa que não é nada apelativa para um filme que é muito bom. Aliás, eu diria mesmo que este filme nem teria que se colar de Death Wish. Este filme por si só é um filme que merece reconhecimento. Passa-se nos anos 80, início dos anos 80, em que Nova York não era esta imagem romântica que temos hoje em dia. Era uma cidade cruel, uma cidade completamente controlada pela violência dos gangues, uma cidade em que as pessoas morriam muito esfaqueadas. Andar no metro era uma tarefa a ser feita com muita coragem. E eu gosto muito dos filmes passados nesta época, porque de facto dão-nos aquela ideia de que aquela cidade nem sempre foi o paraíso capitalista que é hoje. Vem também no êxito do Warriors, de Walter Hill, que por sua vez também teve Os Guerreiros de Bronx e O Regresso dos Guerreiros de Bronx, que eram aqueles clones que eu tanto amava na altura dos clubes de vídeo, e nem sabia que eram clones de Warriors. Só há pouco tempo é que eu, já velho, associei e pensei, Warriors, Warriors of the Bronx. Mas nesses filmes, nesses Warriors of the Bronx e no próprio Warriors Walter Hill, Nova York é quase mostrada como sendo um wasteland pós-apocalíptico, um bocado também como na Escape from New York, de John Carpenter, que era aquilo que se previa que Nova York fosse no futuro, uma lixeira a céu aberto. There is only one alternative. It's time to take a stand. Because time is running out. You're not safe anymore. Their numbers are growing. And you must wage a war to eliminate the problem. Yourself. Vigilante.